tempo passa e as pessoas vão mudando, ao pecado se apegando, esfriando o amor. Irmãos, não fiquem assim desapercebidos. Nosso Deus ainda é o mesmo que no passado operou. Volte ao primeiro amor. Ó Igreja do Senhor, Deus é o mesmo do passado.